De 29 de agosto a 9 de novembro será realizada a Gincana da Juventude de Gaspar 2019. Este evento será promovido pela Assessoria da Juventude, Rotary Clube Internacional e Interact Internacional. Nós vamos conversar agora com o Denis Eduardo Estevão, que é o assessor de assuntos da juventude, para sabermos mais detalhes sobre este grande evento. Denis, tudo preparado, já encaminhado para a realização de mais essa Gincana da Juventude aqui em Gaspar? Bom, a Gincana da Juventude 2019 é um evento em organização em parceria com a Cultura do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação, juntamente com o Interact, com o Rotary. Nós estamos nos empenhando para começar dia 29 já o Congresso Técnico com as equipes que irão participar. A primeira prova já vai ser dia 7 de setembro e vamos estender até dia 9 de novembro, com várias provas de cunho solidário, né, pedagógico, esportivo, recreativo. Vai ser um evento para movimentar a juventude escolar, para que ano que vem a gente, com essa experiência desse ano, para que ano que vem a gente possa estar abrindo para a comunidade poder participar, né? Denis, e como que será feito o convite para que os participantes possam entrar nesse evento? Bom, nesse primeiro momento, principalmente nessa semana, eu estou fazendo encaminhamento através de e-mail, né? O Gabriel, o nosso auxiliar lá com a dona Neida, está mandando os e-mails para as escolas, né? O ensino fundamental, principalmente quem é aquelas escolas que têm os anos finais e o ensino médio. E eu também, essa semana, já estou passando de escola em escola, levando regulamento, ficha de inscrição, explicando como é que vai funcionar, a questão da premiação e fazendo a divulgação de boca em boca, né? Aí é para fortalecer principalmente um vínculo com a escola, né? Serão praticamente 3 meses dessa gincana. Essa gincana então promete movimentar toda a cidade juntamente com a juventude. Temos a primeira prova, como eu já comentei, vai ser no dia 7 de setembro. Teremos o dia 5 de outubro a agitação aqui no espaço do Complexo João dos Santos. Vamos aproveitar esse espaço para estar fazendo algumas provas da gincana. Dia 9 de novembro também é uma agitação. Dia 22 de outubro será o dia da noite cultural, onde nós vamos estar fazendo aqui no João Santos uma noite especial de cultura, de apresentações culturais, concurso de dança, a dramatização cultural. Vai ser bem bacana esse movimento. Uma das nossas expectativas seria a participação das escolas em torno dessa questão de lazer, né, desse comprometimento. A gente tem a experiência com os jogos escolares na aula esportiva e a gente está tentando implantar aqui a área do lazer, né? Então a experiência desse ano vai ser bem exitosa. A gente está com uma expectativa muito boa. E dentro dessa gincana serão competições esportivas, culturais, também, é claro, ligadas à história de Gaspar? Nós teremos a participação do vereador Júnior Rostins, né, vai ser nosso mediador no Gasparense Frente a Frente, que é o Passe e Repasse. Perguntas e respostas, se errar, é torta na cara, né? Então, assim, teremos provas solidárias de arrecadação de gibi, de brinquedos para o Natal, tampinhas para o Interact fazer a venda e comprar rações para o canil Francisco de Assis, lá da Lagoa. Terão muitas atividades que vão fazer uma movimentação muito bacana com os alunos, né? Denis, e o QG, a central dessa gincana, será aqui no João dos Santos? Será aqui no João dos Santos. Tanto as provas de arrecadação de brinquedo, tampinha, a gente estará usando o João dos Santos como um ponto, o QG mesmo da gincana, né? Até pelo espaço, né, que a gente tem aqui físico, que é grande, o ginásio, o Joãozinho, o complexo ao redor. Vai ser bacana o movimento. O jovem interessado em participar deverá participar via a escola a qual é credenciado e é estudante. Isso. Quem vai participar são as escolas de anos finais, né? A escola da rede municipal, da rede estadual, né? A escola que tem ensino médio, o IFSC, que é federal. Então, nós estaremos levando o convite para todos. Terá uma prova de cunho participativo, que é a Feira das Profissões, que é um movimento do Gaspar Pro, que também vem fazendo um trabalho bacana na cidade, quando se fala em qualificação profissional, e a gente tentou agregar e trazer todo esse público para fazer parte desse movimento. Nós conversamos com o Denis Eduardo Estevão, assessor de assuntos da juventude, nos falando sobre a Gincana da Juventude de Gaspar, que vai acontecer de 29 de agosto a 9 de novembro. Da Fundação Municipal de Esportes, Gil Dias para a Rádio Sentinela.